noite inteira e nada de dormir, sofrendo. Já é meia noite, nada de você. Tô vendo o bicho, tô dando PT, sem saber. E vem amor, correndo, vem ficar comigo. Eu tô bebendo aqui com meu amigo, já tô correndo perigo. Já que eu sou um monstro pra você, chamei o meu amigo pra beber. Faço pix pra minha conta, que eu vou beber por sua causa. A chave é o CPF anotar, manjo o valor que é da Pitu que eu vou tomar. Faço pix pra minha conta, que eu vou beber por sua causa. A chave é o CPF anotar, manjo o valor que é da Pitu. Com lobisomem vou me embriagar. Mário Paredão, Celso Galego Paredão, um abraço da realeza. E vem amor, correndo, vem ficar comigo. Eu tô bebendo aqui com meu amigo, já tô correndo perigo. Já que eu sou um monstro pra você, chamei o meu amigo pra beber. Que eu vou beber por sua causa. A chave é o CPF anotar, mande o valor que é da Pitu que eu vou tomar. Faço pix pra minha conta, que eu vou beber por sua causa. A chave é o CPF anotar, mande o valor que é da Pitu que eu vou tomar. Faço pix pra minha conta, que eu vou beber por sua causa. E a chave é o CPF anotar, mande o valor que é da Pitu. Com lobisomem vou embriagar.